A partir de agora, no Jogo de Cintura. Momento do Futsal, com Henrique Silva. Olá, chegando mais uma vez no Jogo de Cintura para falar de futsal. A partir do dia 3 de março, a cidade de Betim será o palco da 5ª edição da Superliga de Futsal. A tabela da primeira competição nacional de 2010 foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão no último dia 6. O campeonato reunirá os campeões regionais do país, além dos primeiros colocados da Liga Futsal da temporada passada. A equipe de Betim conquistou o direito de disputa por ser a anfitriã da competição. Os grupos da Superliga ficaram divididos assim. No grupo A, o Betim, que representa a cidade-sede, a Malve Futsal de Santa Catarina, atual campeã e 3 vezes vencedora nas 4 edições, o Paraná Clube do Paraná, campeão do Sul, e o Fortaleza do Ceará, que é o campeão do Nordeste. No grupo B, o Minas, que é o campeão do Sudeste. O Zaeli Gazin Pênalti do Paraná substitui o Carlos Barbosa, que abriu mão do torneio. O FESURV de Goiás é o campeão do Centro-Oeste e o SMAC do Pará é o campeão do Norte. A primeira rodada acontecerá no dia 3 de março, quarta-feira, no ginásio poliesportivo Divino Ferreira Braga. O jogo 1 é às 15 horas. O FESURV de Goiás enfrenta o Zaeli Pênalti Umuarama, do Paraná. O jogo 2 acontece às 4h30. O Minas enfrenta a equipe do SMAC, do Pará. A Malve enfrenta o Fortaleza às 19h. Este é o jogo 3. E o jogo 4, o time do Betim enfrenta a equipe do Paraná Clube do Paraná. Lembrando que os 2 primeiros colocados nos grupos A e B avançam para as semifinais. Todos os jogos serão realizados no ginásio poliesportivo Divino Braga, com capacidade para 6.500 torcedores. A final do campeonato, onde conheceremos o primeiro clube a erguer um troféu nacional em 2010, está marcada para o dia 7 de março, às 16 horas. E com a oportunidade de disputar a Superliga, a Prefeitura de Betim confirmou uma parceria com a Seleção Mineira Sub-20, que cederá jogadores para o elenco da equipe que representará a cidade-sede do torneio. A União visa a preparação da seleção estadual para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria, que acontecerá em Belo Horizonte. O time mineiro está treinando diariamente no Minas Tênis Clube e nos próximos dias irá para Betim, onde além de treinar, irá visitar escolas públicas, divulgando o esporte mais praticado nos colégios, o futsal, é claro. Para dar sequência às conquistas de 2009, o Minas Tênis Clube já está trabalhando visando as principais competições do ano. Após manter a base da equipe hexacampeã mineira e campeã da Liga Sudeste no ano passado, os Minas Tenistas se reforçaram com 2 contratações. Os jovens alas Jotinha, de 21 anos, que é ex-jogador da SMAC, do Belém do Pará, e Alisson, de 22 anos, contratado junto ao UCS, de Caxias do Sul, e chegam à equipe de Belo Horizonte para lutar pelos títulos da temporada 2010. O Minas derrotou por 7-1 a Seleção Mineira Sub-20 em um amistoso realizado na manhã da última quinta-feira, dia 11, na Arena do Minas Tênis Clube. O jogo serviu de preparação para a Superliga e para o Campeonato Brasileiro Sub-20. Após a partida, o técnico Ziquinho, da Seleção Mineira, que comandará o Betim na Superliga, apesar da derrota, destacou os pontos positivos do amistoso. Para ele, este foi o primeiro jogo oficial da temporada e os treinos estão só começando. Ziquinho ainda disse que a equipe conta com jogadores que chegaram recentemente. Sendo assim, a partida serviu para entrosar os atletas e também como um processo de adaptação para eles. Eu volto no próximo programa com mais Momento do Futsal. Um abraço! Você ouviu no Jogo de Cintura, Momento do Futsal.